som. KKL sempre vivão, na atividade, então vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. KL sempre vivão, na atividade, função. KKL sempre vivão, na atividade, então vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. Eu curto um grave invocado, 7-1, 4 portas, radial no cromado, rebaixado que cola, é só que a M negou. Eu vou curtir na cidade, vem ligar que eu vou, pra chegar na humildade, não me importa, olha, tava no meu caminho, se tem frevo na chola, esse é meu destino, eu sou curto que é bom, o meu lance é azul, KL sempre vivão, frevo de norte a sul. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. Saiu de casa pra queira, pra curtir o barato. Dá um set pra cima, é só considerado. Se pá, tela o bolinho ali, a rapa vai dando passagem. Tô no frevo, só e aê. Novidade, é só pedir que já tá na mão. Chama aquela lá pra colar na função, que a noite é o lugar. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. Zé Lange morre dinheiro, só basta ter um trocado. Pra curtir com os parceiros, encher o tanque do carro. Na Avenida Hélio Prates, nos frevos da leste. Nem bombom chocolate, nem bala chiclete. Meia-noite é lua e eu não brinco na vera. Só fui solta na rua, bom dia favela. O sol vai e vem pra tu, a lua pros merecedor. Respeito se encontra em pão, e um brinde é pra quem respeitou. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim. KL sempre vivão, na atividade função. KKL sempre vivão, na atividade então função. Vamo aí. Que o bagulho fica bom é assim.